Você entra na fila, na desfila. E nem é baile. Aqui uma caganta, marque no Free Fire. Sajada irremetente. Sapina ficou na mente. Ela rebolou na minha Glock só de short, ainda baby. No toque de um Audi Blue, na sua escutando o Lil Baby. Só que ela se amarra na Bag One. E os invejosos queriam ser ouro. Deixa o menorzinho voar. Nasço todas quer me dar. Mas eu não vou comer. Tô de Glock. Te buscar mais tarde. Sabe que eu vou te comer. Depois fazer massagem. Sabe que nós vai transar. Depois se entrou massagem. Traz um presente, uma amiga e nós faz homenagem. Mas ela falou que não faz essas coisas. Mente pra outra. Pega meu leite, coloca na boca. Engole essa porra. Mina maluca, mina surtando. Amanhã vai lá em casa que eu não vou te atender. Vi você indo embora e levando suas coisas só pra mim tentar te esquecer. Várias fofocas das suas amigas piranha, elas tudo querem ser você. Mas é mídia e ela instiga. Em dia de baile, tô trajadão com o conjunto da Nike. Com uma sessão que eu fiz lá no Menate. Ela sabe que eu tô na melhor fase. Marulando. Quando eu tô com minha tropa de roda no baile, elas ficam olhando. Jogando bumbum, me instigando. Reparei sua maquinha de fita, combina com as suas tatu. Ela rebolou na minha Glock só de short, ainda baby. No toque de um Audi Blue, na sua escutando o Lil Baby. Só que ela se amarra na Bag One. E os invejosos queriam ser ouro. Você indo embora e levando suas coisas só pra mim tentar te esquecer. Várias fofocas das suas amigas piranha, elas tudo querem ser você. Eu não...